ai de vós, quando todos vos louvarem. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Lucas 6:26. Porque Jesus disse aflição para os que buscam elogios? A carne decaída elogia a cruz? A impiedade aplaude a santidade? Quem rejeita o veredito de Jesus não está buscando viver na luz. Como pode um crente sincero ficar feliz com cócegas no seu ego? Porque nossa natureza é decaída, corrompida e perdida. E se busco para ela aprovação, é porque ando errado e cego quanto ao pecado. Em vez de louvor dos homens, deveria me humilhar diante de Deus, buscar perdão e arrependimento em razão daquilo que sou. Pois por mais que tente ser perfeito, sempre me encontro cheio de defeitos. Apelo então para sua graça, justiça e misericórdia, que me revista com a justiça de Cristo e crie em mim um espírito reto que me afaste da justiça própria.